moletom na Curitiba, cinza e fria. Boto aquele som do bom, já entrei na brisa. Sigo a batida que me embala nessa caminhada. Antes fazer que fala e não fazer nada. Não fico estático, meu movimento é tático. Futuro programado pro negócio fica prático. Na prática é outra história, a vida cobra. Eu tiro do papel se não se perde na memória. Muita coisa pra lembrar, pensar, se preocupar. Muita coisa pra fazer, muito chão pra rolar. Esse é o começo, eu mostro meu valor porque eu não tenho preço. Sei quem tá comigo, o inimigo eu desconheço. Passo reto, acelero, vou atrás do que eu quero. O presente já passou, meu futuro é um mistério. Fala sério, agora é minha vez. Eu vou atrás do meu lugar, é lua, meu destino. Eu sigo forte, eu sei que eu chego lá. Vamos lá, sem desanimar. Meu futuro eu mesmo faço, sai, não tente me parar. Eu sei que eu chego lá, vamos lá, sem desanimar. Cada passo novo aprendizado, tente acompanhar. Eu sei que eu chego lá, vamos lá, sem desanimar. Meu futuro eu mesmo faço, sai, não tente me parar. Eu sei que eu chego lá, vamos lá, sem desanimar. Cada passo novo aprendizado, tente acompanhar. Tentou nem viu, vi um vulto, 90 B por minuto. Na guerra pela paz, busco a vitória a todo custo. Não é viagem, já que tô aqui só de passagem. A vida é curta, então curto a minha sem pilantragem. Enquanto isso, o invejoso fica só falando. Mas aqui não é moleque que cê tá pensando. Eu sei, mudei, não sou mais como antes. Sou uma constante, metamorfose ambulante. Eu já falei, cê tá ligado a cada passo, novo aprendizado. Desprende do passado que é meu, já tá guardado. Sei que é difícil de entender, sei lá. Tenho muito que correr. Não queira me barrar, eu sei que eu chego lá. Vamos lá, sem desanimar. Meu futuro eu mesmo faço, sai, não tente me parar. Eu sei que eu chego lá, vamos lá, sem desanimar. Cada passo novo aprendizado, tente acompanhar. Eu sei que eu chego lá, vamos lá, sem desanimar. Meu futuro eu mesmo faço, sai, não tente me parar. Eu sei que eu chego lá, vamos lá, sem desanimar. Cada passo novo aprendizado, tente acompanhar. Eu sei que eu chego lá, vamos lá, sem desanimar. Meu futuro eu mesmo faço, sai, não tente me parar. Eu sei que eu chego lá, vamos lá, sem desanimar. Cada passo novo aprendizado, tente acompanhar. Eu sei que eu chego lá, vamos lá, sem desanimar. Meu futuro eu mesmo faço, sai, não tente me parar. Eu sei que eu chego lá, vamos lá, sem desanimar. Cada passo novo aprendizado, tente acompanhar.